Estejam em pé firme, firmado em seu lugar. Estejam em pé firme, firmado em seu lugar. Que Deus foi quem nos fez, Ele é quem tem para nos dar. Que Deus foi quem nos fez, Ele é quem tem para nos dar. Vamos todos, meus irmãos, seguir com alegria. Vamos todos, meus irmãos, seguir com alegria. Que Deus foi quem nos fez e a nossa mãe é quem nos cria. Que Deus foi quem nos fez e a nossa mãe é quem nos cria. Estejam em pé firme, firmado em seu lugar. Estejam em pé firme, firmado em seu lugar. Que Deus foi quem nos fez, Ele é quem tem para nos dar. Que Deus foi quem nos fez, Ele é quem tem para nos dar. Vamos todos, meus irmãos, seguir com alegria. Vamos todos, meus irmãos, seguir com alegria. Que Deus foi quem nos fez e a nossa mãe é quem nos cria. Que Deus foi quem nos fez e a nossa mãe.